Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. E desce do lado do ocidente ao termo de Jafleti, até o termo de Bet-Horon de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Micmetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém, sendo-lhes tributários,